levar. Pois para poder viver é preciso amar. Eu vou dizer quanta gente ainda, meu, a pensar que está viva sem saber que já morreu. Eu vivo a vida assim, como quem canta ou dança. A dança nasce em mim, como do chão nasce a planta. E deixo fluir isso naturalmente. Por isso não paro, sigo sempre em frente. Santa Cruz somos nós, em mim eu aposto. Só faço o que gosto, garanto que posso. Posso e te peço um voto de confiança. Pois é muito fácil, leve a vida como a dança. Viver sem preconceito, sem orgulho ou covardia, é como dançar sem sair da harmonia. Uma comparação simples, quem sabe pode te ajudar. Faça como eu, não pare de dançar. Sofrimento, dance e mostre a todos que você está vivendo.